5220, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste 1007, autorizado LSX, rei da pista 1-0, reporte no localizador. Ok, para 2000 pés, ajustado 1-0-7, autorizado LSX, vai reportar o localizador, 35220. 295 pontos. 2895 a linha e mantém o chão zero. A linha mantém no zero. Decolagem autorizada, 1970 graus, 159, pistão 0. Ok, metano 3295. Decolagem autorizada, pistão 0, 1970 graus, 159. Iniciando a decolagem da 3295, obrigado. Solo Salvador, Webjet 6740, na Alfa, você escuta? Webjet 6740, táxi via Alfa, Juliette, Gate 7. Alfa, Juliette, Gate 7, Web 6740. aos 48, 1935, uma boa viagem. Boa, 95. Salvador, bom dia, gol 1477, com informação em uniforme. Para autorização de tráfego, São Paulo, Guarulhos. 1477, pronto para cópia? Pronto, 477. 1477 para Guarulhos, autorizado, nível 380, via Peruísque 50. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita na saída da Euleda, transição Bidev. Controle Salvador 1-19-35, torre 1-8-6, aciona 5501, gol 1477. Autorizar 380, São Paulo Guarulhos, pela Peruísque 50, na saída da Euleda e após o Bidev, curvando à direita após decolagem da 1-0. Com controle de 1-1-9-3-5 e o transponder de 5501 no gol 1477. 1477 correto, time pronto para pushback somente. Trabalhando com 477. Utilizado como nível final, nível 360, e a saída é Dael, após Dael Leda, após voo Eudes. Dael Leda, Eudes, 295, obrigado. dia, o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga. Tá no 44, senhor, tá fazendo um balanceamento, certo, uma tensão. Vou precisar sair uns 5 metros do solo, sem ter seguido na tua. Tango Índia Bravo vai permanecer na escuta da torre, ok? Formar a torre de selecionamento, vai manter a escuta da torre. Ok, Tango Índia Bravo está seguindo, vai chamar a torre. Tango Índia Bravo. Bravo pra você. Eu faço, eu tô fazendo o teste, uma intenção, balançamento de start. E eu vou precisar acionar aqui no 44 e ficar uns 5 metros de chão. Utilizador, trepê, 5210. Trepê 5210, completo, final, cheio, minha torre, número 86. Trepê. Da manutenção, ok? O Tango Índia Bravo. Autoriza, acionar? Afirmo. Tango Índia Bravo na torre, né? Horário 3-4-4-1-4-8-9-4-7. Atraso alfa ponto Guarulhos 1-6-1-5 Zulu. Obrigado. TPS 5-2-2-0. O ILS já baixou o trabalho. 5220, livre pouso, 190, 170 graus, 159. Repito. Salvador, 190 autorizado, chame táxi. Para o táxi do 3-1-9. Salvador, 732 no meia, transfere, passando 70 para o 160 no meia. Então, 3296, aciona identificação autorizada de chegada à mar e desse mantém o nível 060, o ajuste 1097. 060-1107. Grande Salvador, objeto 5728, boa tarde. Objeto 5728, aciona identificação, vou ir na proa de TAP, desça e mantenha 050, ajuste na 017. ITAP 050 no 017, K2A. Salvador, o gol 1-777 para pushback acionamento. O 7 autorizado, tinha para táxi. Para o táxi. Alô, Salvador, bom dia, 352-520, Livrão. 35220, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Confirmando a box 5 do Pat 3. Ok, grato. Controle Salvador, boa tarde, um trip 5240, formação de uniforme, cruzando o 220 para 170. Trip 5240, aciona identificação, autorizado de chegada a Mari, desse mantém o nível 080, ajuste 1097. Ok, até 80 na Mari, o trip 5240. Salvador, bom dia, parceiro 2230. Passarido 2230, aciona identificação, autorizado chegar a MAN, desse mantém o nível 070, o ajuste no 07. 070, 17, 2230, na MAN. Sangue da Europa. Para o táxi, o TAN 3191, Guarulhos, 340, POP, 135. Gente, o TAN 3191 está livre o táxi pelo pátio Juliette e Alfa. Ponto de espera da 10. Chame a torre 186 e o ajuste é 1017. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 186, bom dia. Falou, gol 1477, o portão meia dúzia, autorização para o pushback e acionamento. Gente, gol no 477, após o Airbus A321 da TAM cruzar através do seu portão, está livre, puxando meia dúzia em coordenação com a equipe de solo. Solo, Solo Salvador, eu vou no 777 para táxi, esperando Confins com 2 horas e 55 minutos, 168 a bordo. Vou no 777, aguarde um instante para início de táxi, aguardando apenas a passagem de do A321 aí da TAM. Siga o mesmo via Juliette Alfa no ponto de espera 186 Torre. Sim, a gente vai aguardar aqui, teria condições de ingressar na frente aqui, mas está aguardando aqui o gol no 777. E o gol 477 também vai aguardar a passagem do Airbus, após chamaremos para o táxi, gol 477, ponto 62. Correto. Solo Salvador, web 2741, a primeira possibilidade de adiantar a saída prevista for? Qual o destino? Guarulhos. Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, obrigado. A saída 2230, desça e mantenha 4.000 pés, o ajuste no 07. 4.017, 223. Então a 3296, desça e mantenha 050. 050-3296. Trip 5240, desça e mantenha o nível 060. 060, 5240. Salvador, muito bom dia, o TAM 8001 no seguinte na informação uniforme. 001, nós temos identificação autorizada de chegada a mar e desse mantenha o nível 070, ajuste no 097. Mar 070, ajuste no 095, o TAM 8001. TAM 8001, ajuste no 097. No 07, 8001. Salvador, bom dia, 3191, no ponto de espera do 0, pronto. 191, bom dia, linha e decola, pista 10, vento 180 graus, com 15 nós. A linha decola na 10, 3191. Salvador, o gol no 777, próximo ponto de espera, dando 0. Sente o gol no 777, mantém o ponto de espera, pista no 0. Mantém o ponto de espera, 777. Identificação, autorizado chegada a man, desse mantém o nível 080, ajuste no 07. Parou. Está na passando posição a 12 agora, no 041. Gol no 041, ciente, autorizado chegada bom, se desse mantém o 080, ajuste no 07. Chegada bom, se para o 080, como 07, ajuste no 041. Então 3296, reduza para 2109, nós, é o número 3 na aproximação. Desça e mantenha 4.000 pés, o ajuste no 07. 4.210, nós, 3165. Então 3296, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste no 07. 3.000 pés, 07, desconsidera as restrições de TAP? Afirmativo, desconsidera a restrição. 3.296. Meu gol 041, pode tomar para 235 por 40 milhas para evitar a formação? Autorizado desvios no 041. 041, obrigado. Localizador Web 5728. Webjet 5728, complete final semiatorno no 86. 18612. O Gol no 477, táxi livre, via Juliette e Alfa. E no ponto de espera, chame a torre em 1 no 8 decimal 6, ajuste no 017, boa viagem. Obrigado, autorizado, Juliette Alfa, 18612, no ponto de espera, Gol 477. No da TAM decola o 07, controle agora 1 no 9 decimal 35, bom voo. Controle Salvador, bom dia, TAM 3191. TAM 3191, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 380. Autorizado, nível 380, é a Oleda, 3191. Para prosseguir na descida, 2230, passarela. Passarela 2230, desce para 2000 pés, ajuste no 07. Autorizado ILS, X-Ray da pistão no 0, reporte no localizador. 2000, apontará no localizador, 2230. Controle de Salvador, Papão Meio, que encerrado, informação uniforme. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, acione 5521. 5521, acionado. Um minuto para descer, senhor. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, acione identificação autorizado, chegada a MAN, desça e mantenha o nível 080, ajuste no 07. 080, a MAN. Ajuste 17, obrigado. Quilo Serra Lima, desça e mantenha o nível 070. 070. Trip 5240, desça e mantenha 4000 pés, ajuste no 07. 4017, Trip 5240. Tá, 3216, desça e mantenha 3000 pés, ajuste no 017. 017, tá, 3216, até 2000 pés, então? 3000 pés, tá, 3217. Positivo, vai manter o 3. 001, desse mantém o 050. Desse mantém o 050, tá 8001. 1477, mantém o ponto de espera, pistão no 0. Mantendo, 1477. 3216, reduza para aproximação. Prossiga pro 3216. TAM 3216, reduza para velocidade de aproximação, informa o tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, está no rumo sudeste, é um eco, 1045, está com aproximadamente 1070, nós. Positivo, senhora. 3216, tem o tráfego no equipamento, é reduzido. Trip 5240, reduza para 1070, nós. 170, trip 5240. Confirme. Vai reduzir para 770 o trip, é isso? Afirmativo, 5240. É o número 4 na aproximação. Ok, vai reduzir 1709. Controle Salvador. Muito bom dia, Gol no 777. Gol no 777, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 320. 777, copia o controle? Afirmativo. Está autorizado 320, mantendo o perfil, ou no 777. Passando o WebJet, ele mantém, bom, 477. 230. Passaria do 2230, complete final semiatorno no 86. 18. Desce para 2000 pés, ajuste na 07, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estável, 3216. Então, de pista livre. Guardando, 2230. Web 5728, solo aos 10, direita 121, decimal 9. Direita 219, 5728. 03000. Gol no 041, confirme por mais quantas milhas irá efetuar o desvio? Mais 5 milhas, gol no 041. Ciente após desvio, joio pelo, no 041. Após desvio, pelo, no 041. Se livrou na sua escuta. Gol, WebJet 5728, ciente, táxi livre, via Alfa e Juliette, o portão 05. Alfa e Juliette 05, 5728. São Boeing da Gol iniciando rolagem agora, pista no zero, aguarda pista livre, o 2230. Guardando pista livre, 2230. Confirma estabilizado. 3296, afirmativo, estabilizado. Complete final de semeamento, torno 186. 186. Trip 5240, desce para 2000, pés de ajuste na 07, autorizado LS, reporte no localizador, reduza para aproximação. O tráfego que precede é um Alfa 320 da TAM, está com aproximadamente 140 nós de ground e está a 6 milhas dessa frente. 2000 livre e LS reduzindo para mínimo o trip 5240. Passarei do 2230, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus com 15 nós. Livre pouso 2230. Uno 477 decola aos 13, controle 119 decimal 35, bom voo. 0935, 477, um bom dia. 07. Já se mantém 3000 quando 07, então 8001. Fantes da Cobra informando que Ilhéus está operando visual nos mínimos, chuva leve e também névoa úmida, ok? 3-3-7. Gente, autorizado Ilhéus, nível 160, decola da pista no zero. Primeira curva à direita, subida da EL, após da EL voa Leda, e após Leda DCT Ilhéus, 1935 controle, e o transponder é o 5507. Ave grato, boa. Eu peço que me desce a boa. O que você lembra? Então, 3091, chame Centro Recife na 3325, alterna 1288. Salve, bom dia. Boa tarde, passarei do 2230, livrando. Passarei do 2230, táxi via Alfa Juliette, remota 14 do pátio principal. Alfa Juliette, pátio remota 14, 2230. Daqui a pouco. No portão 9, ok? Reformar pronto no portão 9, azul 430. 40, estamos a 2 milhas do marcador externo. O trip 5240 continua a aproximação, aguardando pista livre número 2 para pouso. Guardando, 5240. Posso no localizador? Para 2000, autorizado LS, reportar estabilizado o localizador, na 8001. 0041, reduza para 1809. 1809, 041. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, tem condições de manter a velocidade até Duna? Afirmativo. Mantenha, Kilo Serra Lima, desça para 3000 pés, o ajuste é na 07.